agora. A emoção tomar forma. Ondas sonoras de pura vibração vão invadir os seus ouvidos, tomando conta da sua mente e do seu corpo, explodindo em um êxtase de prazer e alegria. Prazer e alegria. Prazer e alegria. Isso tudo tem uma só explicação. É o melhor e mais completo show do planeta que chegou. Com vocês. O show do gigante. Crocodilo Prime. E agora? Com o comando dos brothers Gordo e Dinho Pressão. Pressão. E aí, Guarino? Agora, aqui pra você, em mais um show Pressão do Animal. Dá mais do que na hora! Guarino, joga a mãozinha pra cima que vai começar! O campo chegou. Joga a mão pra cima que vai rolar dentada. E vai rolar dentada. Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito! Balança a mãozinha, treme em cima, treme em cima, treme, vai tremendo, treme tudo, não para de tremer, não para de tremer, treme, e vai tremendo, correspondendo nossa expectativa. Obrigado, galera de Curralinho! É Crocodilo! Se você não vou lembrar, você é a página virada. E com a equipe ficha 28 do tal, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e se você não vou lembrar, você é a página virada. E é aqui no Crocodilo que a galera vai dançar. Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima. Cadê o grito da mulher que tá solteira hoje aí, hein? mulher que não quer compromisso com ninguém hoje aí. Só quem vai sair muito doidão hoje, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Tá, tá, tá. Minha produção tá na hora, hora. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Segura, segura, segura. Esperando, e o animal vai rastejar por cima da galera. Chega no animal, vai pra cima, senhor. Ele vai pra cima, mais perto de você. Quem tá gostando, joga as duas mãozinhas pra cima aí, ó. Joga as duas mãozinhas pra cima e começa a bater na palma da mão assim, ó. Sai, sai, sai da frente de gordo, tá tocando, é o número um. A referência e pressão tá na área. Quem tá aqui é o gordo e o Dinho. Agora! Pega meu animal. Pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado. Vira, vira, vira, ué! Joga a mãozinha pra cima e dá de soquinho pro céu. Vai, vai, vai, dá de soquinho. Responsa, tem que tirar o chapéu. Bora, meu gerente! Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Arrepia de meu braço, não alivia! Joga a mãozinha pra cima que tá na hora! Vou fazer uma pergunta aqui. Só quem é de Curralinho, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Quem é de Breve, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Quem é de Bagre, joga a mãozinha pra cima. Quem é da região, joga a mãozinha pra cima, todo mundo aí, ó. Quem tá gostando do show do animal, joga a mãozinha pra cima. E bora fazer aquela contagem que todo mundo gosta. Cadê o grito da galera do Paysandu aí? E a minha galera do Clube do Remo! Quem tem amigo corno, dá um grito! Quem tem amigo viado, faz barulho! Cadê o grito das virgens? Bora pra contagem, maninho! 5! 4! 3! 2! 1! Eu vou no rei e vocês vão no rol. Rei! Rei! Rei, rei, rei! Explode, Guarino! Como é que é? Esse é o jeito Tinho Pressão e Gordo de tocar. É a referência Bezerra. Os DJs que fazem a total diferença. Os irmãos que fazem toda a diferença. Aqui, Gordo, Tidinho, Pressão. E eu já vou mandar um recado. Hoje tem bagre. E domingo é o Círio de Breves. Alô, galera de Breves, prepara que domingo a BB vai tremer assim, ó. Vai, vai, vai, vai. Toma! Pode o bagulho. Segura, Fernandinha Tavares! E aí, bebezinho? E o meu parceiro, o comandante Freitas? Ele já tá na área, um abraço a você, comandante! Quem não poderia ficar de fora dessa? Bora pra cima, garoto! Comandante Freitas do Animal. E a companhia dele, o nosso parceiro Bruno Orelha, sempre no apoio. Bora, Orelha! Bora pra cima do animal da área! Pra cima! Pra cima! E o nosso amigo Gabrielzinho também que veio romper fronteira! Fala, Jonas do Fugitivos! Olha só, Monzono, seu padrasto! Tá toda a família aqui na ponta direita! E faz o caqueado, caqueado, caqueado! Olha a galera do camarote, vai dançando e vai fazendo o caqueado do gingado, balançado, DJ, DJ, DJ, quando vai botando, vai, vai, vai, vai na pisadinha! Belezinho do Kuroku. A dona Fernanda também da área. Um abraço do Dinho. Dinho. O animal do Marajó, eles vêm mesmo. Não tem papo furado, não. Um super abraço aqui. A nossa amiga Joana e o Devaldo, eles que já estão na área. Obrigado pela moral sempre. Sejam bem-vindos aqui, ó. O croco é louco, o croco é bagulho louco, o croco é louco. É o melô do Bruno Orelha. Louco, o croco é louco. Bora, Chimês. É bagulho louco. Bora, Rivaldo, Vascaíno e nosso amigo Donato. O croco é louco. Bagulho vai doido. E equipe Os Impossíveis. Raí Malinho, Wilson, Ricardo, Bruno. O Zé Balu doidando no cru. Como é que faz? Ei, DJ, faz o caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, faz o caquiá, caquiá, faz o caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, caquiá, caquiá. Olha a pressão aí aumentar. Vai fumando e vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo. Vai e é sempre nome da loja Josi Modas. E a marca News diz a marca do momento. Segura aqui no Oeste, tá no Marajó, moleque. Bora, bora, bora virando, bora virando. Vira, vira, vira. As mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Só as mulheres que não dependem de homem pra nada. As mulheres que que compram o seu ingresso, que paga a sua cerveja e não depende de homem pra curtir o animal. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Essas mulheres de curralinho, elas são dependentes. Então toma, então toma, vai. Cadê o loló? Me dá o loló. Cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló. Cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló. Cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló. mas ela quer o seu fofeto. Ela quer dar pra você. Ela quer. Quem gosta dessa é o Jonas, ó. É o seu você. A jogada na minha cara. Então ela quer dar pra você. Ela quer dar pra você. Então vou ter que levar. DJ do que tá na área, ó. O nosso parceiro Jonas, os fugitivos. Tá na fronteira, garoto. Uhul. O animal e curralinho. O animal do Pará. Planejei um assalto foda, mas valeu. Amiga, olha aqui, Nadidas. Ela também tá na área. É o seu processo de jantar dessa tropa. E no nosso telão, o chute certo. Paga na hora da galera, meu parceiro Nilson. Tá no telão, garoto. Vai jogar, joga, então joga, pistola, então joga o BR. Vai jogar, vai jogar, joga, vai jogar, joga, vai jogar, joga. Em dezembro, pela primeira vez, em Oeiras do Pará. Tá chegando o Crocodilo em dezembro, em Oeiras. Pressão. Quem é? Com o Gordinho. O bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar. Vai endoidar, vai endoidar, vai endoidar, vai endoidar, vai endoidar, vai endoidar, vai endoidar, eu quero ouvir o grito agora. E a marca Duke Golden. A boutique no telão, e aí, Anderson? Você partiu meu coração. Isso pra todos. O bangu virou, pai. Não servia pra. Tá chegando muita novidade. Não ia dar. Agora veja só. O jogo virou. Como esse mundo gira. Não contou que por esse mundo que viria a mimar. Acho graça porque não restou. O nosso amigo Josué Farias, homem que comanda o restaurante Serve Bem. Equipe da Selva Geral, tá todo mundo aqui, ó. E agora? Agora vai sofrer na minha mão. Prova do seu desprezo e solidão. Essa boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada. Pega, meu animal. Dentada, dentada. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do troco. E o troco suave, todo sorrindo. Que comanda! E olha o gordo, tinha pressão, pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat. É o Neto em ação, traz a garrafa de Xandão. Por quê? Por quê? Olha o crocodilo aí, olha, olha, olha o crocodilo, pode crer. Gatinha, se tu tá passando. Meus amigos! Para, cuidado! Danielzo de breves! Te morder. Mas domingo vai estar com a gente na BB. Obrigado, Danielzo! Boquinha do animal! Prepara, prepara que a gente tá chegando! Bora, maninho! Bota na pressão! Vai, vai, vai, já! Bagulho doido! Bagulho doido! Bagulho doido! Tá doido! Bagulho doido! O bagulho tá doido, tá doido! Bagulho doido! E aqui em Curralinho já tá! E o nosso parceiro João do Gelo, tem doida quando o rei do gelo da TF tá no telão, segura moleque. As vê que tem doida quando toma crocodilo. As vê que tem doida quando toma no crocodilo. Vai no crocodilo, vai no crocodilo. É Belém do Pará, tá 40 graus. E o crocodilo tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Toma, toma, toma. As molecas já estão na fita. as molecas já estão na fita. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo, ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos, pegava teus amigos. É muita onda, amigos, é muita onda. O nosso patrão Demar Gonçalves já tá na área, junto com o nosso patrão Neto Entretenimento, o ministro das promoções de Belém do Pará. Bora, ministro! Agora! Desespero não dá mais. Não dá mais pra esperar. O tempo castiga. Eu preciso te encontrar pra te falar. Quando você foi, eu fiquei tão mal. O nosso amigo Fabrício e o Netinho Lima, cara que comanda a casa de carne, juro nas carnes. Telão, segura aí, ó! Agora a minha produção vai mostrar todo o seu talento agora, ó. Vai! No ritmo da batida! Vai! Vai! Trabalha com os maiores e melhores profissionais da cidade. Pra cima, Nenê! Pra cima, belisca a lua! Toma, toma! Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado. Bandido! É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai ser dentro do carro. Hoje vai ter putaria. Dentro do carro. E a mulherada agora senta, vai! Senta, senta, senta, senta, senta pra você, senta, senta, senta, senta, senta, senta pra você, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta agora sim, vai! Toda bandida gosta de pressão, toda bandida gosta de pressão, toda bandida gosta de pressão. Depois do croco, sequência de ladrão, sequência de pressão, sequência de ladrão, sequência de pressão, sequência de ladrão, sequência de pressão. E meu parceiro Júnior Jetson Gabriel do Sabor da Fruta! Sequência de segura aí, neném! Sequência de pressão, sequência de pressão, sequência de pressão, sequência de pressão. O Sabor da Fruta chega aí, ó! Gosta, bebezinho, gru. Minha vida tão vazia, sem você, minha paixão. Preciso do teu cheiro aqui na minha. Dona Fernanda. E você dizendo. Ela é o seu irmãozinho. Ama, e a sua cunhada. Cada parte, cada pedaço. Obrigado, valeu, vamos lá. Foi com batalha só que me apaixonei. Fazendo um chifrinho com você, meu bem. DJ, Rafael, Josias e Darlan. Eles estão achando. Pode jogar, pode jogar. É o búfalo do Marajó. É o búfalo do Marajó. E a boutique multimarcas, amor, e a marca da Belinha mais famosa do Pará. Bora aí, Ícaro Carneiro, pra cima. Chegando coleção nova essa semana, pra cima, garoto. Tá ali no passinho. É botar a mãozinha pra cima assim, ó. Treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. Explode! Só que quem tatuagem dá um grito aí! A maior pressão de aparelhagem do planeta, o gigante da Amazônia, Crocodilo Prime. Crocodilo Prime. Talvez você já saiba que ainda aguarda. O nosso amigo Dr. Yuri. De é o DJ Yuri, o moleque. Tá o Verene, o Ronald. O Daniel, o Marcelo do Rock, a família. Olha que sinto aqui, eu. O amiguinho do Crocodilo. Rayane, Dayana, Sandro, Nego, o Rai, a avó e a primeira dama, Daninha. Obrigado a todo mundo aqui, ó. Comandante Freida. E aí, Bruno Orelha, segura aí. Bora, ajuda dos fugitivos. Ainda tem o seu nome em mim. Bebezinho Cru. Dona Fernanda. É a galera que invade. Curtindo com a Rari. Considerado na área um dos melhores DJs de Curralinho. E é um, ainda algumas horas atrás eu tive o prazer de estar ao lado dele. Exatamente. Lá no lado dele, na Colo Conveniência. Ele mesmo. Fazendo o esquenta da festa de hoje. Meu amigo DJ Maluquinha, é um prazer, uma honra receber você aqui no Comando Animal. E eu tenho certeza que veio muita gente que você conhece. E satisfação imensa em ter você aqui abraçando o seu público, as pessoas que gostam de ver o seu trabalho. Eu digo sempre que aqui no Crocodilo é a aparelhagem que a gente dá moral pra todo mundo. Damos moral pra quem dá moral pra gente. Seja bem-vindo, garoto. Obrigado, Maninho. A gente sempre detona as melhores pra nossa rapaziada que vem curtindo aí a nossa festa aparelhagem, né? Então, hoje, mais uma vez, o Crocodilo tá em Curralinho. Ele está por aqui pra fazer a festa pra vocês, viu, galera? Obrigado! E quem tá solteiro, levanta a mãozinha pra cima! Quem é do Paysandu, levanta a mãozinha pra cima aí! Quem é do Clube do Remo? Gordidinho, meus parceiros do Crocodilo, mais uma vez em Curralinho, essa estrutura que vocês estão vendo aqui na nossa arena de eventos. Obrigado, Maninho, bora botar pra cima. E essa aqui, ó, um, dois, três. Alô, Cleizinho, Chequinho. No pop, pop, pop, vai na dancinha do pop, pop, vai na dancinha do pop, pop, faz a dancinha do pop. Vai, vai, vai, parceiro Ronaldo também. Ai, ai, ai, o sapato também, Ronaldinho. Com a família. Vem com a gente, obrigado. Vamos mais uma. Parceiro do Rock, A Claudinha, a Anis, a meia dura. A Vitor, a minha Jane, obrigado, Maria. Eita, gordei, Dadinho. O nosso amigo Neto, meu Barbosa. Meu parceiro, o Michael também, o Jones. Vem com a gente. Alô, Liga, aquele abraço, Maria. Vai, vai. Jones, vai, vai. Obrigado a você, obrigado, Maria. Nosso crocodilo, animal do Pará. Obrigado, Colo! Colo com Vinícius! O cara conhece mesmo, ó. Parabéns, maluquinho, bora pra cima, que a parada é muito doida. E faz o caqueado, faz o caqueado. Bora, maninho, vai botando na pressão. E a galera vai lançando o gordinho da alivia. Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão. É agora, maninho! Jefferson da Marambaia, pressão. O Paulinho Design, o Marcos da Conveniência. Eles estão endoidando com Glauber Gomes. Obrigado, Glauber. E aí, parceiro Davidson? Do Engenho. Pressão. E os nossos Los Pactanos. E o Madimbu também tá comigo. Então toma. Tavares, a Luana, o Sérgio, a Célia aqui, ó. E aí, Cunhão? Cunha, o Cunha. É muita cuia, meu irmão. E o nosso amigo Guega, o homem que comanda nas boutiques. Deixa no telão aí, neném. Banda Puro Desejo. DJ Léo e David. Os maninhos das mixagens em Santa Isabel. Vai, vai, vai, vai. Só quem sabe tremer o ombrinho começa a tremer, ó. E treme, treme tudo, vai tremendo assim. Esse ombrinho, vai tremendo, treme tudo. E treme, treme assim. Tudo, vai tremendo, treme tudo. É assim, ó. Agora. Inventei uma dança, inventei uma dança. Muito louco, inventei uma dança, inventei uma dança. A dança é assim, ó. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Eu saí pra curtir com o áudio, o som ele é digital. O cenário é elétrico. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Treme aí, moleque. Treme aí, moleque. Inclusive, de impressão. Assim. A gente quer parabenizar nosso amigo Colo. E o cara que tá promovendo esse evento junto ao nosso amigo Cuia. Ele que recepcionou o Gordo Dinho da melhor maneira possível. Obrigado, Colo! Saiba que você ganhou o respeito dos irmãos Gordo de Impressão. Exatamente. A partir do momento que a gente chegou aqui na sua cidade. Isto. Um abraço dos irmãos Gordo Dinho. Tamo junto, garoto! Gordo e Dinho Pressão. E a mulher que tá solteira! Joga a mãozinha pra cima! Dá-lhe soquinho pro céu! Vai, vai! Só as solteiras, só as solteiras, vai! Eu quero ouvir! Agora, vai! Hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira. Rapaz! Hoje eu tô solteira, hoje eu tô... Comandante de Freitas tá mil graus! Hoje eu tô solteira! E aí, Gabrielzinho da TV! Diretamente da TV! Pra curtir o animal aqui, gordinho! Tudo e você aqui comigo me fazendo feliz! E aí, moleque? No teu sorriso eu viajo, eu quero. Meu beijo me acende. Você sabe que eu preciso, então fica comigo. Preciso amar você. Quando a saudade me consome, grito seu nome. Quando a saudade me consome, grito seu nome. Quando a saudade me consome, grito seu nome. Quando a saudade me consome, grito seu nome. É muita onda agora! Deixa eu mandar um super abraço, minha amiga Ginaira. Mulher que tá virando tacacá, tapioca aqui na retaguarda. Inclusive ontem, ui, ela recepcionou toda a galera do Crocodilo lá na sua banca. E tá aqui, ó. Alô, Ginário, um abraço! Tá aqui o Steve Reis, o Pi de Chão. Me apaixonei mais uma vez por ti, e agora não tem como fugir. E o Bruno Orelha? Tu gosta, né? Vem cá, não desfaz. Dá um pedacinho, hein? Ô, oh, pega uma inteira de gaçada. Minha garota, minha garota. Vem aqui, pega. E aí, produtor carioca? Hoje leve pra perto de você. E aí? Perto de você. Tudo certo? Juan Patrick é referência. Nosso amigo Filé do Copo. Tudo eu sigo, tenha medo. Bora, Filé. Meus anseios me fazem enlouquecer. Me fazem enlouquecer. Mini Brute, ministro. Foi culpa do amor. Eu gostar de você. Tudo eu sigo, tenha medo com meus anseios me fazem enlouquecer. Me fazem enlouquecer. Pancada de sucesso. Banda Batidão. Thiaguinho. Foi culpa do amor. Lá vem mais uma. E o nosso parceiro Gilson Lanches, o lanche mais top da cidade, tá no telão. Gosta é o Tonelada. Tonelada gosta do X doidão. Exatamente. Uma boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar. Claro, 15 ontem. Mulher, a gente levou belisca. Me achando só porque me levou pra cama. E deu de bem o belisca ontem. Falou que me ama. Eu não quero mais. Por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo. Que faz com as outras. DJ Junior André. Você vai ver aqui. Agora! Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior, do jeito que você fez. Eu não. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior, do jeito que você fez. Eu não gostei. Alô, meu parceiro Jonas, os bonitinhos. Comandante Freita, Bruno Orelha. Bebezinho Branco, Dona Fernanda. Prepara que tá na hora! Só pra quem veio romper fronteira. Bora, Gabrielzinho, agora já! Não existe fronteira pra nos segurar. Não existe barreira. Essa fronteira, garoto! Pra pensar, não existe nada. E o nosso motor Steve Reis. Pra nos separar. Ele que dá essa fronteira. Se ama. Desde quinta-feira. Isto. Eu respiro você em qualquer lugar. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. O bicho pega. O bagulho é doido. Eu vou pra lua a pé ou de trem. Eu sou maluca, eu sou maluca. Maluca por você. Eu sou maluca, maluca. O nosso amigo Kleber Edson, o gigante do Marajó, segura aí, ó! E vou curtir o som que eu vou cantar, M5. E vou curtir o som que eu vou cantar, M5. os brothers. Os irmãos Gordo e Dinho Pressão.